amor que merece. Gosto muito de você e você sabe. Se não fosse assim, não estaria aqui. Só te peço, não insista, mas não quero que desista. Vai chegar a hora e eu vou me decidir. Eu quero te amar, eu vou me entregar. Vai chegar a hora. Eu sinto que vou te dar muito amor, mas não é agora. Eu quero te amar, eu sinto no ar que o amor acontece. Espera com calma que eu busco na alma o amor que merece. Você merece. E você merece. Arena Sertaneja. Número 9. Sentindo muito só, tá difícil esquecer. O que a gente fez foi lindo. Hoje, uma canção trouxe você. Nela eu pude relembrar lindos momentos, loucuras e prazer. Hoje quero te dizer te amo.